Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 11 de fevereiro, em discussão única, o projeto de lei 2.687 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC. Em 18 artigos, ele define que o ingresso na fundação se dará por meio de concurso público, divide os quadros de pessoal em permanente e suplementar e trata da remuneração dos funcionários, abordando também os adicionais a quem tem direito. A proposta também fala em progressão na carreira a cada 2 anos. Reportagem Ronaldo Ribeiro.